Salvador, boa noite, voo 1897, gente da Delta solicita barulho. 1897, muito bom dia, autorizado Guarulhos, no nível de voo 360, decola 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde desertaram para o Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle Salvador opere 120.8 e o transponder 5165. 1897, autorizado Guarulhos 360, decola 10, primeira curva de direita da El Leda Bridge, após Zulu 16, Belo Horizonte, Trive. Após, segue com o rota. 1208, controle e com o 165, transponder. 1897, procedimento correto. Poderia confirmar a posição? Posição 5. Sim. Ah, chame pronto que estiver acionamento. Chamar quando pronto, obrigado. estacionamento para 3520. Botão 3520, autorizado para o Chevec, estacionamento, chama o pronto táxi. Chama o pronto táxi para 3520. A torre Gol no 897 no 5 para o pushback. Gol no 897, autorizado para o pushback, acionamento, chame para o táxi. Livre push, Gol no 897. Taxa 3520 no 05 a bordo, duas estações, outra na receita. Fudão 3520, autorizado táxi via Índia, ponto de parada 1-0, repousará pronto. O ajuste de altímetro 1-0 no 4. Pronto, táxi aprovado via Índia, ponto de parada 1-0, repousará pronto. O ajuste 1-0 no 4, 3520. próximo zero. Motorzinho da zero, autorizado a alinhar e dar colapso no zero. O vento no 30 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e colar auto 3 no zero. Gol no 8, no 7 para o TAC, com 1 no 7, 2 a bola, 30 horas e 30, Galeão. Gol no 8, no 7, autorizado TAC via pátio índio no ponto de espera, chama a torre em 1 no 8, 95, o ajuste 1 no 0 no 4. Sentley, TAC índio, chama 295, gol no 8, no 7. No 7, apenas confirmando, mantém minha escuta e reporta pronto no ponto de espera. Sim, reporta na pronta. Tirado no 3520. Tá pronto, o gol no 8 no 7. Sim, no 8 no 7, ali mantém cabeceira 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, gol no 8 no 7. Então, meu Charlie, poderia confirmar pátio e pisque da cola? Então, 3520, da cola 38, chama controle em 120, decimal 8. 208, uma boa, alta 3520. Força, carro, meu Charlie, só um instante, cópia. Recife, uma boa noite, bom dia já, alta 3520, 1600. Tá, 3520, passada a decolagem, estou para o nível 190, saída Pouca Jama. Pouca Jama, outra 3520, 90, subindo, tem respeito. No 8 no 7, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 05 nós. Decolagem no 0, com 8 no 7. Patango Oscar, Mercedes, ponto cópia. Gente, autorizado Londrina, nível de voo 360, decoda 1 no 0 com curva direita na saída Arbor, Elefa. O controle opera em 1 no 20, decimal 8 e o transponder 5, 1 no 7, 1. Carro mecânico, treinamento correto, chama e pronto, acionamento de táxi. Direto da Caju 3520. No 8 no site, decolado aos 40, chame controle 120 decimal 8. 1208, eu vou no 87, boa. Controle, boa noite, vou no 8 no 7. Bom, 1 no 8 no 7, na decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, pode voar direto Bridge, gol 917? Direto Ledo, gol 917. Direto Ledo, gol 917.